aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou. Uma voz suave, quase que formal.